Delta, me chama Hotel. Prossegue de controle, Delta, me chama Hotel. Só que o equipamento não recebe o modo Charlie. Não, quero que o senhor confirme a altitude para mim e cheque seu equipamento. É, no meu equipamento está demonstrando o modo Charlie cruzando o 021. Sim, se informa que recebo só o primário do senhor, o alvo. Eu vou proceder então ao desligamento e religamento do transporte. Sim. Um 2060. 2060, me escuta. Autorizado vamos aproximar a Vita 366, está efetuando algum desvio? A Vita 366, pequeno desvio, a esquerda já está retornando na proa. Já está me falando até? Prossiga, é recebido agora? Negativo. Não foi recebido nenhum acionamento do... e a a resultação do transponder. Eu ainda não recebo a última três. Eu vou tentar mais uma vez, no meu gol. Controle, recebe o Delta no Hotel. Delta no Hotel ainda negativo. Informe até agora recebo cruzando 3.500 pés, confirma? Afirmativo, acionado 5060, cruzando 2036 apontado pelo transporte. Ok, eu recebo 3.600 pés agora. Isso, correto. Já tem que Salvador, bom, 759, que informação hotel, autorização Guarulhos. 2060. 2060, na escuta. Eu informo que temos um helicóptero fazendo sobrevoo próximo à região da Cidade Baixa, de próxima aproximação da 10, mantendo 500 pés, não irá estruturar nossa aproximação. Sim, 2060. 5141, controle Salvador, opera em 120, decimal 8. Autorizou Guarulhos, autorizou do 10, 3301. Aí da 10 vai para a Voz, Bate, autorizou do 4A, Piraí, o Bate, autorizou do 4. Ainda da Eulenda Mótica, 5141 e 208, controle. Correto, gol no 759, confirmando após Zulu 44, voa Pagog. Pagog. Correto, chama para o feedback acionamento, portão 3. Chama lá. Hotel Lima, Zulu Golfo, bom dia, informação hotel, confere. Confirma a parte que se encontra em direção de vista. Fiente, ponto copy. Papatango Lima, Zulu Golf, autorizado para Serra, Serra, Delta, Mike, plano Yankee, conforme rota, rota do plano de voo, nível inicial 040. Decola da pista no 7 com curva à direita, perfil de saída Coral. Transponder 5127, controle Salvador, 120, decimal 8. Papatango Lima, Zulu Golf, informa a PLB autonomia. Para acionamento 2, Salvador 118, 195, ajuste no 016, bom gol. Golf, livre acionamento, time tag. Opa, 060, vai passar o Serra Vitor 66, que é visual com o Rio. 12060, complete assinante chame Torre Salvador 118.95. Torre 895, vou ligar até a frente. Salvador, bom dia, gol 2060, na final, certo? Gol 2060, avistado, pouso autorizado, pista no zero, vento variável, 04 nós. Pistoso no zero, gol 2060. Autorizado Alagoinhas, gol 755. Max autorizado é a posta na Papá. Salvador, bom dia, gol no 649. Gol no 649, bom dia, informação hotel para Porto Seguro, Porto Cabo. Pronto, estamos dentro do hotel. Gol no 649, autorizado Porto Seguro, nível de voo 360, decola da pista 10 com curva direita, saída da El, Leda, após Leda, direto Porto Seguro. Transponder 5150, controle Salvador, pera em 120, décima 8. 360 conforme apresentado, segundo da 10 com curva direita na DL, lida, seguro. Aloca 5150208, controle, gol no 649. Correto, gol no 649, chama para estacionamento, portão 612. Chamar abraço. No 755, da presente voo Serra Vista 368, desça para 4.000 pés, ajuste no 09. Da presente Serra Vista 368, voo no 755, confirmando ajuste. 4.000 pés. 4.000 pés, sim. Hotel, confere, pronto, quase. Hotel 2223. Hotel 2223, autorizado a vitória da conquista, nível 180. Decola da pista 10 com curva direita, saída Arbor, transição Alefa. Após Alefa, voa DCT Oplor e após DCT Vitória da Conquista. Transponder 5136, controle Salvador 120, décima 8. 0980, decola 10, Arbor, DCT Alefa, DCT Oplor, DCT Vitória da Conquista, 5136, transponder, controle 108, a gente então compra o gradiente APC. Gente, parceiro 2223, entendo que recuperar o gradiente de coesão. A restrição inferior, chama para o feedback acionamento parte 3. Chama para o feedback acionamento parte 3, 223. Salas 24, direita no 219. Direita no 219, pode ser, né? Lula Zulu Golf, decolagem autorizada, pistão no 7, vento 050 graus, 7 nós. Salvador, bom dia, vou deixar aqui, né? Bono 759, autorizado, chama para ataque. Manda o ataque. Salve, Salvador, do 4234, formação hotel. Azul 4234, hotel, confere para Recife, prepara a saída da PUCA e a guarda-costa. PUCA na escuta. Prova, gol 2060. Gol 2060, autorizado o táxi via Alfa, reportagem da Juliette. Alfa, reportagem da Juliette, Paulo Salvador, bom dia, Azul 2703, frente do hotel. Azul 2703, bom dia, hotel confere. Prepara a saída Arbor, número 2, cópia. Frente 2703. Azul 4234, quanto cópia? Pronto, cópia. Azul 4234, autorizado Recife, via Zulu 17, nível de voo 350. Decola da pista 10, curva à esquerda, saída PUCA, Jamo Aracaju. Transponder 5147, controle Salvador, opera em 120, décima 8. 1-0-7, pela 1-0, com esquerda, Puca, Jamaracaju, 5-1-4-7, 1-2-0-8. Correto, Azul 4-2-3-4, cima para o check planamento, ponto 1. Valeu. Azul 2-7-8-3, ponto 4. Pera, chega na chusca. Azul 2-7-8-3, autorizado, Vitória da Conquista, nível 1-6-0. Decola da pista no zero com curva direita, saída Arbor, transição Elefa. Após Elefa, voa DCT Opló. Após Opló, DCT Vitória da Conquista. Transponder 5146, controle Salvador, opera em 120, decimal 8. Decola da 1-0, curva direita, Arbor, Elefa, Opló e após direto Vitória da Conquista. 5146 no transponder e o controle no 208-2783. Correto, Azul 2783, chama para o check funcionamento, parte 3. 2-3. O 2060, próximo aqui. O 2060, mantém posição da Juliette, portão será o 04. Seguirá após o táxi da nave acompanha. Vai dar da Juliette. Salvador, é o Mike Yankee Juliette. Mike Yankee Juliette, prossiga. Bom dia, solicito autorização de reboque aqui do pátio 3 para o pátio 1, na posição 1-0. Mike Yankee Juliette, autorizado início do reboque. Correção, aguarda para iniciar o reboque, Mike Yankee Juliette. Aguardando. Para o pátio gol 759, 1848, 5 a bordo. 4 horas e 15, Adriano Galeão. Agora a boa posição é para 240. Gente, dá pra gente estar autorizado voar direto ao destino, Lima e Lugo. 4 horas e 15, Lugo. Deixa no 0, no meio, Lugo. 16, ponto de espera, 295, bom dia. Gol 2060, segue via Juliette, portão 4. Olha do 2223, escuta. Tem uma escura da 223, parceiro. Do 223, posto estimado para iniciar o feedback? 7, 10 minutos ainda, 223. Gente, grato. Para. Azul 2783, na escuta. Na escuta. 2783, ponto estimado para início do pushback? Mais no mínimo 10 minutos, hein? Gente, grato. Mike, Yankee e Juliette, autorizado no início do reboque, reporta para ingresso do pátio principal. Ok, autorizado para início do reboque e reporta ingresso do pátio principal, Mike, Yankee e Juliette. Decolam, certo? Pronto. Steven. Está livrando a região da BR, Valéria. Sobrevoa agora a Estrada do Coco. Frente até o meu Golf. Até o meu Golf, confirme a distância que vai manter do eixo da pista 1-0. Vai manter na vertical da Estrada do Coco, não vai interferir com o eixo da 1-0. Inicialmente começa a próxima do aeroporto, após vai passando. Gente, até o meu Golf, chame a torre na frequência 1-1-8-2-9-5 para o sobrevivo. Vai chamar a torre até o meu Golf. Torre, Papá Romeu, até o meu Golf. Chama o Golf para si. Tá, em Cidade das Leiras, sobrevivo vai ser Estrada do Coco, não interfere com a questão no zero. Ok, eu tô no meu Golf, sem que eu fui com a questão no zero, é ponte na vertical da Estrada do Coco, sobrevivo. É, pô, tá lá na Estrada do Coco, até o meu Golf. 1759, decolado 31 no controle, 1208. 208, bom dia, 1759. Acione 5141, voo no 759. Aeronave que chamou o controle? Gente, gato informou até agora as estratégias de comunicação. Voador 1759, bom dia. Gono 759, contato radar da decolagem, suba via Dael para o nível 360. Via Dael 360, 759. Até o uniforme metal. 4 milhas para coral, serviço radar encerrado, mantenha uma centena e chame Aracaju. Chame Ilhéus, frequência 1-2-0-1. Leão, até 5-5, está autorizado o procedimento? Afirmo. Está autorizado o voto à vista 366 da presente, desça para 25007, ajuste no 0 no 6. Autorizado a R9, reporte estabilizado. Autorizado a R9, reportado estabilizado, não tem tempo. Vou encerrar a vista 366. 366. Já está na Estrada do Coco, na vertical, vai manter a vertical da estrada e afastando do aeroporto, não interfere com a 1-0. Gente, até o meu Golf. estabilizado na RNAV, eu vou 1755. Voo 1755, completo, chamamento em 1,98, decimal 95. 295, 1755, obrigado. Prossiga. Estamos autorizados a ingressar no cartão? Afirma, autorizado a reportar o término no 1,0. Ok, autorizado a reportar o término no 1,0, mais 500 de leste. Meu quilo se alima, informação em curso hotel, guarda copo. Sim. Copiado, 0948. Salvador, bom dia, 1755 da Gol, estabilizado na RNAV da 1-0, passando 372. Bom dia, 1755, tráfego avistado, terminal no 016, pista liberada, pouso autorizado, pista 1-0, vento 040 graus com 05 laps. Livre, pouso 1-0, 1755. Estacionamento Gol no 649, portão 62. No 1049 aguarda. Aguarda. Rio 4981 na sua identificação, 24 no 10, ajustado 1016, via chegada Bonfi, após a posição Bonfi, vou em apoio do seu aviso 368, para evitar a área restrita geratória. Rio 4016, quando Fernando Sierra Vitor. 368 após passar por Bonfi. Sierra Vitor 368 após passar a posição 1. 1759, chame centro Recife, 125 decimal 1. Recife, ouro, bom dia, 1759. Cinco no solo 41, libera a vista próximo da estação à direita, chame solo em 121 decimal 9. Estação 9, vamos até 5. chegou na 755, virou na 755. Bom, 755, táxi autorizado via Alfa, mantém a posição para táxi Juliette. Alfa, mantém a posição para Juliette, na 755. Papai, o meu filho se alinha na escuta agora? Papai, meu quilo, Zé Lima, autorizado de Salvador para César, Porta Mike, linha de voo 1, 0, 0, rádio ideal 238 Salvador, após cancela e prossegue visual 1 10, decolando pistola 7, curva direita, subida a Arbor, após direto destino, controle 1, 1, 9, decimal... Quais são? Controle 120, decimal 8, 2118, decimal 95, acione 5144. Tá. Então, Coral, até a posição Coral, após direto ao destino, a liberação junto ao controle, em 1, 2, 0, 8. Qual é o problema? Planeta Azul 4, 2, 3, 4. 05 a bordo. Gente, 05 a bordo para acionamento táxi Petrobras, chame o 1, 8, decimal 95, ajuste altímetro no 0, 1, 6. Azul 4234. Azul 4234 ou 2783, chamou o contempo? 4234 no 1, pushback acionamento. No 1, aguarde para o pushback acionamento. Deu um tráfego da Gol que puxou no portão 06, já pede de saltar que passará a cauda. Após a passagem, será autorizado para 234 na instante para puxar. Ok, sim, agora. Tá, chegou na 649, 107 a porra. Aracaju 3. 07 Aracaju? 03 ao 5, 3 horas e 15. Aracaju 3:15, táxi autorizado à esquerda via pátio e Índia, quando espera no 0, chame o número 8, decimal 95, a gente já chama o 0 no 6. 0 no 6, pátio e Índia, 2:15, bom no 9, 2:23. Pushback e acionamento para frente. Gente, parceiro 2223, remota 3 do pátio 3, autorizado para o espectro mestre, chama para o táxi. Remota 3, no pátio 3, chama para o táxi 2223. Bono 755, táxi à esquerda, observa 37 companhia, após autorizar até a posição remota 12. Remota 12, remota 3. Papa Tango Oscar, Papa Wolf, a informação é Índia, ajuste altímetro no 0 no 6, Salvador Porto Seguro, nível 080, está na lista, Costa 4. Papa Golf, Porto Seguro 80, Golf 677, decolagem pista no 7, curva direita, subida Coral, controle 120, decimal 8, 18, decimal 95, acione transponder 0265. O pátio da estátua é verde. Na base, não vejo lá. 19.19.14, ajuste 1016 no lugar. Gente, frequência livre. Azul 4234, livre pushback também, chama o táxi. Autorizado, Azul 4234. Salvador, eu vou no 649. Quero dar uma olhada, tá pronto, para baixo. Vou no 649, autorizado alinhar e decolar da pista no 0, vento 040 graus, 039. 783, se tiver que acionar manco no Apache Picardo. Pushback e acionamento, passe de carga. 77 para pushback, acionamento, tem o tráfego da parcela da calda, será autorizado assim o tráfego liberar. Certo, não, escuta para o número do posto 2783. 4981, vou na proa de serviço 368. Na proa 2368, azul, 4981. Passa o uniforme CR Angel Whisky, recebe o controle? Senhor, está vindo a coronave alinhando para decolar, o sobrevoo é Itapuã. Gente, a retaguarda do Boeing da Gol agora iniciando a rolagem da pista no zero, em mais alguns segundos, está autorizado o cruzamento do campo, chame livrando o campo até o meu Golfo. Está na retaguarda da aeronave, chamará livrando o eixo até o meu Golfo. Golfo, liga o acionamento, chame táxi. Salvador após Coral. Salvador a 235. Autorizado para o Spectre Mission Park. Livre, foi estacionado a chamada Park 2783. Bom, Salvador, voo 2069, informação, hotel, quanto está por aqui? É o 2069? Afirmativo. Tem informação em Índia, guarde o corpo, é Fortaleza 370. Todo bom dia, voo no 649, 1400 na sua escuta, da El. Vai seguir para o Quitão Sul. Vai manter Itapuã. O senhor já está liberado, vai retornar em Rimar. Obrigado, senhor. Então chame para o retorno para Rimar. Já está retornando, senhor. Vai cancelar o voo Itapuã. Já está retornando em Rimar. Se apesar de cruzar o ano zero. Cruza de imediato, então, até o meu Golfo. Chama livrando o eixo. Chama livrando o eixo, até o meu Golfo. Passa o Fátima 2231 na patrulha. Gente, passa o Fátima 2233, táxi em frente, siga o embreagem, sempre venda azul, o ponto de espera número 2, mantém a posição, chame turno no 8, decimal 95, ajude ao tinto 0, ou no 6. 316, vai seguir o azul, número 2, 1895, obrigado, valeu, 2223. 6. Para o 366. 2.500.016, autorizado a aeronave, o azul 498. Aprovado a retaguarda do Charlie 402, Oscar Papa Golf. Chame a interseção Papa. Pega o meu Golf, já livrou no zero, se volta a remar. Pelo teu Royal Golf, chame solo controlado no Animar, vento 050 graus, 049, Senegal no 0, 1 no 6, em Salvador, até o Royal Golf. Chamando solo controlado, até o Royal Golf. Azul 4234, ponte para o 0, pronto. Azul 4234, bom dia, autorizado alinhar e decolar da pista 1 no 0, vento 050 graus, 049, Senegal no 0, 1 no 6. Ali decola pista 1 no 0, 4234, 0 no 6. Oscar Papa Golf autorizado, ingresso, chama alinhado e pronto para decolagem, Oscar Papa Golf. Salvador, bom dia, 2223, próximo ponto, para a Passaredo 2223, bom dia. Correção, mantém um ponto para a pista no zero. Tem a posição na 10223. Porto 3 horas e 15, alterna Salvador. 7, 2, 13 e 15, Salvador. Táxi em frente, segunda direita via Índia. Ponto de espera, isso no zero, mantém a posição, chame turno no 8, pessoal 95, ajuste a altitude 0, no meio 2, 2, 7, 8, 3, 2, 1. Em frente, segunda direita, via ainda no ponto de espera, torre 18927, obrigado, bom serviço. Terra Pista 366-1092. Eu vou fazer aqui o solo 52, já estacionado, tempo livre, bom espaço. 4981. 4981, chame-se Torre 1 no 8, decimal 95. 1895, azul 4981. 1069, autorizado Fortaleza, David Voe 370, aeroporto azul 19, após Bangu. Após Abucu, o restante conforme a rota do plano de voo. Decolando pista 10, contra o perfil da subida Borba até a posição Borba. Após Borba, voe direto à posição Futi, onde intercepta a rota conforme o plano de voo. Controle 119, posição. Controle 120, decimal 8, torre 18, decimal 9, 5, transponder 5170. 24. Azul 4234, contato radar na decolagem, suba via Puca para nível de voo 350. 350, azul 4234. Arde, aproximadamente 2 minutos para sua decolagem já. Devo poder ter a mira 2000 pés que eu venho no 2069. Portão é o 4, chame quanto que espera também. Tá barato. Final da 10, azul 4981. 4981, continua a aproximação, agora com o pouso até uma terra da Costa Livre. Já quase decolando da pista 10, a partir da pista livre, azul 4981. Azul 4981. 060.4. Patrão, acho que o filho autorizado CA Índia, Romeu Índia, nível 060. Radial 234 Salvador, 30 meses cancela, visual prossegue no 065, decolando piso 7, curva direita. Cumpre o perfil da subida Coral, controle 120, decimal 8, torre 18, decimal 95. Chance transponder 0267. Decolador 55, chama agora o controle Salvador 1, 2, 0, 8. 08, boa 2, 2, 2, 3. 2, 2, 2, 3, passarei decola, perto do arbor, relógio, Francisco. Salve 2, 2, 2, 3, contato radar da colagem, sobre via árvore para nível de voo 180. Árvore 180, 2, 2, 2, 3, passarei. 1649, sendo centro Recife, 125, decimal 1. Recife, 251, obrigado, 649. Sim. Alô, Salvador, na escuta do Mike X-Ray Echo. Mike X-Ray Echo. Bom dia, senhor. Solicitando autorização de reboque da área remota 14 para o finger de número 7, pátio 1. Tá, Mike, que você é autorizado o reboque da remota 14 para o finger 07. Obrigado, será reportado ao teste, senhor. Da pista no 7, vento 050 graus, 040 graus, 059, que é igual no 06. Reporta que está restrito a 3 mil pés, até 30 milhas na saída Coral Oscar Papagaio. 4 981 no solo 57. Libera vista próxima interseção direita, chame solo em 121 no decimal 9. Azul 2783, autorizado a alinhar e manter na pista 10. Alinha, manter 10, 2783. Quilo Serra Lima, autorizado ingresso, chame alinhado e pronto para decolagem pista 17, Quilo Serra Lima. Papa, Papa, Novembro, Papa Charlie, CA 90, Delta Hotel, confirma nível. 7, chame agora o controle Salvador em 120, decimal 8, valor. Golfo, obrigado. Controle, Oscar, Papa Golfo. Papa Tango, Oscar, Papa Golfo, contato Ravela de Colagem, sob a receita 3.000 pés via saída coral. 3.000 via saída coral, Golfo. Ou no 092, na proa do Serra Vitor, 366, pista 2.500 pés, ajustado 1096, autorizado a aeronave pista 10, reporte, passa do Serra Vitor 366. Serra Vitor 366, 2.500, informado, 092. Passa Papa Golfo e autorizado subida agora para 4.000 pés. 4.000, Golfo. Identificação, desça 4.000 pés, via chegada Bonfim, após a posição Bonfim, vem na proa do Serra Vitor 368, devido à área restrita de gerador. Serra Vitor 368, após o Bonfim, para evitar a área restrita de gerador, após o Bonfim, vem proa do Serra Vitor 368. Azul 4234, Recife 126, decimal 85. 2.800, obrigado, Matheus. Cordial, infelizmente vai ser autorizado o decoro 35. Decolando então na pista 17, curva pela direita, cumpre o perfil da subida Arbor, até a posição Arbor, após interceptar de 277 e Salvador, segue conforme o mato do plano de voo. Controle, frequência 120, decimal 8. Foi 118, decimal 95, transponder 5153. Na sua posição agora de 11 horas, 17 milhas, rumo nordeste, passando 060 em descida, um Boeing 738, está autorizado o vano para o hoje Elefa. Autorizado Elefa para visual com o Boeing 2223. O 1092, tráfego na sua posição agora de 3 horas, afastado 15 milhas, como oeste, passando 063 em subida, Antipão Alfa 2, Alfa Tango 72. Rono 092, né? Costa Papa Golfo, livre da restrição, subi mantém o nível de voo 080, reposta atingindo. Livre da restrição, repassará o 080, Golfo. Juliette 41, Porta 01. Voo 2069, puxa em funcionamento no 04. Voo 2069, aguarde para o chegar de treinamento. Passará um embreagem da azul a cada e na sequência será autorizado. Aguardando embreagem 2069. Quilo autorizado, ingresso, chama aliado e pronto para a decolagem, senhor. Controle do TDM 107 na crua da rotatória. Sabe me informar como está a questão de velocidade dos corredores? Chame para o táxi. Vamos corredor. Ok, obrigado. 120, decimal 8, senhor. Bom voo. Controle 1208, grato. Bom trabalho, senhor. Comando término do reboque, gate 7. Obrigado, bom dia, já. Bom dia. Obrigado, já. Na decolagem. Da. Restrito 2.000 pés por 20 milhas via saída Abo, Quilo Serra Lima. Foi autorizado a sair do Coral, Quilo Serra Lima. Você deve, via saída Coral, Quilo Serra Lima, quando possível, informe a primeiro seu destino? A ideal é a 238. Autorizado a próprio destino, aguarde pela ascensão. Excelente, autorizado a próprio destino, aguardando a ascensão. Quilo sem ânimo. Quatro, 2, 3, 4, Recife, 2685. Controle Salvador, Azul, 2783. Passando a terceira milha DNE, curva na direita, saída árvore. Azul 2783, contato Aranda, decolagem, suba via Abo para nível de voo 160. Via Abo para 160, Azul 2783. 366, visual, pistão no 0, voo 1092. Voo 1092, complete R, nave, chame TN1 no 8, decimal 95. 1895, 192. Avisou se estiver autorizada para o outro, Serra Vitor 368. Serra Vitor 368, obrigado. Serra Lima, controle. Serra Lima. Nossa, subida, curva direita na proa 255 nessa proa. Está autorizado subida até uma centena, agora na proa do destino. Excelente, curva direita 255 nessa proa, autorizado subida, aguardando proa direto para o destino, que Serra Lima. 020 graus com 049. Volo 092, continue para a transformação, tráfego ainda não avistado aqui no 0 no 6, aguarde a posição de pouso. Aguarda. Pelo Serra Lima, informa o tráfego nessa posição. Agora de 9 horas, afastado meia dúzia de milhas, tudo como tudo é, passando 040 subido e tipo 0402. Este é o tráfego vertical do Serra Lima. Papagô, solicita dirigir à direita para a informação assistida. Como é pro Papagô? Proa 270. Sua realidade de pela esquerda? Negativo. Sim, sim, autorizado o desvisto. Mantenha 4 mil pés então, essa Papagô. A 4 mil. Gente, mantenha 4 mil. O que mantém o 0,5 metros? Estado, Kinegão no 0 no 6, pouso autorizado, pistão no 0, vento 020 graus, 059, aporta o tráfego, Charlie 208 decolando da pista auxiliar, se afasta à sua direita, não interfere com sua aproximação, voo no 092. Observa tráfego, livre pouso, voo no 092. Recife, táxi, autorizado à direita via Índia, ponte 010, mantenha a posição, chame todo, frequência 198, decimal 95, ajude ao título 0, 16, voo 2069. Via Índia, ponte 0295, voo 2069. Pista no 0, ajuste no 0 no 6, reposta passando para a Vito 366. Tem uma nave que modula para o controle. Passando Lima no Golfo, prossiga. Lima Fort Charlie. Lima no Golfo, suba para 050. Plano visual modificado. Confirme tipo de equipamento. Quem se realiza uma avaliação com o prêmio destino? Sim, próprio destino, Cristiano. Alfa Papa Golf e autorizado de subida, nível de voo 060. 060, agora na rua 240. Gente, Alfa Papa Golf. Qual é o Alfa Golf? 2, 2, 2, 2. 219, nova identificação, desça para nível de voo 050 na proa de Serra Vitor 368. 050 na proa de Serra Vitor 368. Proiosa Golf Kilo. Abatangosa Golf Kilo. Contato radar suba nível de voo 060 via saída árvore. Corrigindo via saída coral. Polícia, Oscar 060 na coral, Oscar Golf Kilo. Última direita, 219, eu vou no 09. Sou 2783, vem na proa de Alefa. Pronto, na pista 179, eu vou para Charlie. Isso. Vai voar na proa de Alefa, está liberada a restrição azul 2783? Ativo, livre da restrição. 783. 2199, copiou a proa de Serra Vitor 368? Afirma, senhora. Serra Vitor 368, 121 na prova. Tenho Lima no Golfo, confirmo, saber se eu deixo a Serra Índia, Romeu Índia. O 2069 autorizado a decolar da pista 10, vento 090 graus com 04 nós. O 2199, desse mantenha inicialmente nível de voo 120, informa um tráfego de posição agora de 3 horas, 1,6 milhas, que irá situar 2 dias na sua proa. Aguarde cruzar com o mesmo para continuar sua descida. Então, 3304, para evitar a restrição de Aratu, vem na proa do Serra Vitor 368. Estou voando na proa do Serra Vitor 368, estou 3304. Controle Salvador, voo 2069, decola, passa 1700. Azul.